olha o nome. Another Brick in the Wall. Phil Collins, In the Air Tonight. No Mercy, Where Do You Go, era ameno. Echoes and Wires, You're Not Alone, começou o programa de hoje. Então significa que ainda teremos mais um bloco de Flash House pra rolar, pra vocês se pré-aquecendo para o sabadão. Então, meu amigo, não saia daí de forma e jeito nenhum. Você está ouvindo Flash House. Rio Sul, Rádio Duetos. Os encontros mais prováveis. E também os mais improváveis. Rio Sul, Rádio Duetos. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655. Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Conserto de computadores e notebooks. Formatações. Instalações de sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Voltamos a apresentar Flash House. É, sacou que o programa hoje tá meio pum, pum, Deep House. É, você conferiu muita coisa no primeiro bloco, né, nessa linha, e vai conferir no segundo também. Não é um especial, uma homenagem, um tributo, nada disso. Tá, eu fui mixando e foram surgindo ideias, né, foram se encaixando e acabou que eu vou manter até o final assim. Então a gente vai no segundo bloco de Police. Teremos Queen, Sandra, Tears for Fears e por aí vai. É só aumentar o volume e curtir esta bagaça. Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.

when you're down. Nothing left to lose, and you give yourself away. Thank you.

death probably hasn't happened yet. 'Cause I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees, unaware that they've been living in a forest. You've been cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. I've been cheating on me. I've been cheating on, cheating on you. And all this suffering. I've been cheating through you. Oh, Christ. I've been cheating on me. I've been cheating on, Am I good for nothing? I've been cheating through this life. You're a nightmare on the dance floor, and you hate me, and I want more. You're a total distraction while I'm waiting for your reaction. Why? Broke up the first time, saying this is it, I've had enough. 'Cause